Estamos nós aqui na cruzada da comunhão com Deus. Evangelho unificado de nosso Senhor Jesus Cristo. O trecho de hoje, como alcançar o reino dos céus. Trecho importantíssimo. Contido no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 7, versículos de 21 a 29, e segundo São Lucas, capítulo 6, versículos de 46 a 49. E prosseguiu Jesus pregando: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor Jesus, Senhor Jesus, não profetizamos em teu nome? Não expelimos demônios em teu nome? E não fizemos em teu nome tantas maravilhas? Eu então lhes direi claramente, nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as observa, é comparável ao homem prudente e construiu sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, transbordaram os rios, os vendavais sopraram e se arremessaram contra aquela casa. E ela não caiu, pois estava edificada sobre a rocha. Aquele, porém, que ouve estas minhas palavras e não as pratica, assemelha-se ao insensato que construiu sua casa sobre a areia. E veio a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos, precipitaram-se sobre essa casa e ela desabou. E grande foi a sua ruína. Tendo Jesus terminado esse discurso, a multidão se admirava muito do seu ensino, porque Jesus a instruía como quem tem autoridade, e não como os escribas do povo.

expulsamos demônios em teu nome? Jesus vai dizer que não conhece esses porque não deram de comer aos que têm fome, de beber aos que têm sede. Não medicaram os doentes, não visitaram as viúvas e os órfãos. Então Jesus quer obras também. Não é Tiago apóstolo? Lutero foi um grande homem. Se não fosse Lutero, não haveria o livro Exame. E a Bíblia certamente ainda estaria engavetada. Ele diz que a epístola de São Tiago é a epístola de palha. Mas que dizer dos sermões do Cristo Jesus? Quando ele manda socorrermos os deserdados da sorte, a uma sistemática divina afirmada na lei universal da reencarnação, que dá a cada um conforme as suas obras. Mas é bom que nós, que nos consideramos cristãos, coloquemos Jesus acima de Paulo. Paulo era grande, mas Jesus era bem maior. Eu amo muito Paulo, o apóstolo, mas prefiro ficar com nosso Senhor Jesus Cristo, que diz que quando voltar, dará a cada um de acordo com as obras de cada um. Obras naturalmente realizadas pela fé em Cristo Jesus. Qualquer coisa que nós fazemos no mundo é obra boa ou obra má. Então, façamos obras boas para justificarmos a fé que temos em nosso Senhor Jesus Cristo.